DJ Mariano, o showman do som automotivo. Carretinha, paredão, atrevido, a inigualável do Pará. Agora vem você dizer que tudo acabou. Meu coração não é de pedra, mas só sei que sou. Pro JC, junto do celular, vai fazer você dançar. Vem com esses caras que o embalo é bom. Venha curtir.

Mac Fix, assistência técnica. Desce, Marisco. Carretinha Paredão Atrevido. Essa é moral, essa é federal. Vim só pra te dizer, só penso em você. Minha águia de fogo. Chegando o Betinho e o Josimar. Meu coração é super popper. Essa galera enlouquece com S. Digas, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. DJ Nene, no pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Você é um águia de fogo. Eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Meu coração é super pop. Essa galera enlouquece com S. Digas, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Meu coração é super pop. Chegando o Betinho e o Josimar. Vim só pra te dizer, só penso em você. Meu águia de fogo. Chegando o Betinho e o Josimar. Meu coração é super popper. Essa galera enlouquece com S. Digas, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Paredão Atrevido é live. E live é comigo, é com o Juninho. E é do pop. Estamos fechados com esse paredão. Sacode tudo! Carretinha Paredão Atrevido. Por onde passa é sucesso. DJ Mariano, manda mais uma! É bomba! Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos para os dois, diz que não. Deixando nas palavras pra dizer que eu te amo. Meu grande amor. E as lembranças ficam presas na moldura de

Chuva forte, a Carretinha Show chegou. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Chega de ser envolvido pelo seu olhar, que sabe me hipnotizar. Eu te confesso que sinto atração por alguém, mas só você é o meu bem. Por quê? Não acredito que nem eu explico que você me traiu. Que como posso querer outro alguém? Foi só uma aventura. Não deixaste outro te tocar. Foram beijos tão banais. Foi um choque quando eu vi. Eu não queria te ferir. O pior de tudo eu descobri. Segura a guerra de fogo, vai voar. Com um DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Calor, eu junto com a família, ouvir o pop tocar.

Paredão Atrevido. Tecnologia e desempenho tocando em alta performance. Módulos Sound Digital. Top baterias com as melhores marcas. Pastrana, rodas e pneus. Pare pra escutar tudo. De sua vida. Sei que as palavras se perderam bem. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Eu não se equivocava e por errar feri o meu coração. Pois que atirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Perdão, não foi sua minha intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Ela conhece que lembrava nas manhãs a perfeita socorro. Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais. Pra continuar essa novela, seu amor se trata de traição. estamos ligados aqui com o Paredão Atrevido Live, arrepiando tudo, sacode essa galera! Assistência técnica. Desce mais cu. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. You said on to me. Vem cá, me desfaz. Você é minha garota. Minha garota. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Pra te encontrar, se o bicho pegar pra você, pega. Carretinha Paredão, atrevido, a inigualável do Pará. Nosso lance é virtual, desse de internet, sem contato pessoal.